Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro, está entrando no ar o seu Tema Livre. Hoje nós vamos tratar da retomada dos movimentos, das manifestações de rua no Rio de Janeiro. Você se lembra, todos nós nos lembramos do mês de junho do ano passado, quando as ruas foram ocupadas, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o país praticamente, por manifestações e uma agenda que era contra o aumento da passagem do ônibus, mas revelou uma agenda reprimida da sociedade que incluía mobilidade urbana, incluía remoções, incluía qualidade de vida, incluía tudo, né? Ensino, educação, saúde. Até a PEC 37 entrou nesse balaio aí, que não tinha muito a ver com essas manifestações, mas acabou entrando, que foi até bom também. Bem, semana passada nós tivemos uma assembleia popular no Largo São Francisco, aqui na UFRJ, na Faculdade de Direito, quando foi votada e decidida uma manifestação prévia contra o aumento das passagens dos ônibus já anunciado pela Prefeitura do Estado e pela Prefeitura da cidade. O governo do Estado já aumentou as passagens intermunicipais, o que prejudica o pessoal da Baixada e que trabalha aqui, dessas cidades em volta. E ontem aconteceu essa primeira reunião, essa primeira manifestação, que deve ter tido em torno de 500 pessoas, ou mais até. Segundo a polícia, foi por aí. A gente vai tratar dessa questão e de outros desdobramentos dessa agenda de manifestações com o Jackson Anastácio, que é militante aqui no Rio de Janeiro do PSOL, assessor parlamentar do deputado federal Chico Alencar, o Chris Gaffney, que é professor visitante do Programa de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Fluminense, mas está aqui mais como integrante do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, que também integra esse balaio de gato que está protestando nas ruas. O James Pechincha, que é estudante de direção teatral e também é do movimento Levante Popular da Juventude, o Bruno Marconi, historiador e integrante do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2, que é um dos coletivos mais atuantes que luta contra a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que vem sendo maltratada. Tem até Barra para Quem, golfe para quem lá na Barra, tem Baixada de Jacarepaguá, tem um monte de coisas, as lagoas ali, Marapendi, tudo isso aí está na área do Zona Oeste 2. Agora vamos começar com o Jackson, você que está aqui no primeiro no roteiro. Bom dia, como é que estão as coisas? Como é que estão os ânimos? Como é que estão os ânimos para esse debate, para essas manifestações? Bom dia primeiro aos ouvintes, né? Eu acho que a gente está num processo de preparação, né? Acho que a manifestação de ontem, somado aos exemplos que a gente está tendo, né, de agendas próximas, próximo período. Amanhã, né, vai ter uma manifestação, um rolezinho no Shopping Ilha Praza em São Paulo. No sábado vai ter outro rolezinho no Shopping da Gávea, ou seja, em atos em solidariedade, né? Tem um programado para o Shopping Leblon também, né? Acho que é domingo, né? Eu vi não, uma então coisa. Posso estar confundindo. Pode ser domingo no Shopping Leblon e não no Shopping da Gávea. Exatamente. Domingo isso. No Shopping Leblon. No Shopping Leblon. Né? Eu acho que esses são atitudes, são pequenos atos que vão começar a dar os passos para 2014, vão desenhar o cenário para 2014. Eu acho que a gente está num momento positivo de retomada de desejo de alguma cidadania, né? A mais ativa da população. Legal. Cris, você que está com o Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, como é que estão os ânimos agora nesse começo de janeiro? O pessoal ainda está no clima de Natal, já entrou, ou já começou 2014? Já deve ter começado, porque Copa está aí, né, cara? Já começamos. Sabemos que 2014 vai ser muito corrido, com 50 anos de golpe militar. começando em março, aí vai ter a Copa logo começando em maio, com a chegada da FIFA, seleções, delegados, etc. Então, o Comitê Popular está super animado, programando já com os demais colegas, dos demais movimentos, uma série de manifestações, chamados pela sociedade em geral, começando primeiramente com uma campanha para votação de FIFA para a pior corporação no mundo, que está no ar, no public eye, concorrendo com Gazprom da Rússia. Então, quem estiver ligado à internet, procura o public eye. Public Eye, olho público, é isso? Olho público. É o Public uma Eye. Uma campanha internacional para votação de pior companhia no mundo, que foi o Vale de Rio Doce, que ganhou o ano passado. Então, vejo a FIFA e o Comitê Popular muito atrás disso, além de programar com os demais movimentos e gerar uma inércia. Quando chegar a Copa, vão estar bem preparados, que tem ainda mais gente que tivemos o ano passado na rua. Agora, diz que não vai ter Copa, há um movimento de gente bastante radical dizendo que não vai haver a Copa. Você acha que é possível isso? Não, né? Não, acho que é impossível, e também, pessoalmente, eu acho uma posição equivocada para se posicionar para perder uma luta com uma lema dessas, porque vai ter a Copa, com certeza vai ter a Copa. Tem as interesses globais, são tão fortes, e também o interesse do Brasil ter a Copa, de certa maneira, e a Copa está promovendo, abrindo espaço para os movimentos sociais se manifestarem. Exatamente. Se não tiver Copa, não vai ter tanto olho no Brasil. É realmente uma coisa que não pode romper, mesmo com muita gente que, mesmo os integrantes de Comitê Popular, são fãs de futebol. Afinal, futebol é uma coisa, FIFA é outra coisa. Então, não somos necessariamente todos contra a realização da Copa, mas a maneira em que a Copa está sendo realizada. Então, essa é uma posição, na minha meu ver, que é bastante discutida entre os comitês populares da Copa, a ANCOP, que é a Associação Nacional dos Comitês Populares. É duvidoso se vão tomar essa posição de ser contra a Copa. É radical demais. Na verdade, isso lembra o período da ditadura, quando nós ganhamos a Copa de 70 no México, com uma seleção fantástica, e muita gente aqui de esquerda, né, dos movimentos de resistência à ditadura, pregavam um boicote à Copa, à seleção, chamava de alienado o pessoal que estava. Mas é isso que você falou, o futebol é o futebol. Uma coisa é futebol, outra coisa é a FIFA, é a política que está em jogo, a maneira como está sendo feita, organizada a Copa, essa coisa toda. Bem, só para lembrar, é www.facebook.com/publiceye. É público, sem o O, né? E I é I, Y. E aí, É Y. Muito bem, vamos então agora para o James Pechincha, que é do Movimento Levante Popular da Juventude. Como é que estão os ânimos, James? Primeiramente, bom dia aos ouvintes, né? Chega mais perto do microfone, James. Primeiramente, bom dia aos ouvintes. Nós, enquanto Levante, estamos muito animados para esse ano, né? É um ano que já começa mostrando que a gente vai ter muita, muita luta. É um ano de Copa, é um ano de Copa do Mundo. É um ano no qual já se comemora por uns, e a gente lembra, né, tristemente, dos 50 anos de golpe militar. Então, tem muita coisa para rolar nessa bola aí. Ontem a gente teve um ato no Rio, né, contra o aumento das passagens. E vamos seguir aí. Espero que a gente consiga muitas vitórias esse ano. Tem alguma coisa programada já, assim, agendado para agora, esses dias, não? Mais próximo agora, a gente possivelmente vai ter mais uma assembleia pelo Fórum de Lutas, né? Para poder ver quais são os próximos rumos, os próximos atos. O que a gente tem até então é que, infelizmente, nós temos 17 presos hoje, devido ao ato de ontem, e isso com certeza vai gerar novos atos e novas atividades. Esse ato de ontem, como é que foi? Eu não estou vendo ele na imprensa, né? Não está tendo repercussão. Será que a imprensa já está boicotando mesmo? Já está naquela postura de esconder esse negócio? Possivelmente, né? Assim como no ano passado, os primeiros atos, eles nunca são muito publicizados. Assim, conforme os atos vão ganhando mais volume, aí eles percebem que já não tem como tampar, fechar o sol com a peneira, e aí a coisa começa a ser mais visibilizada e a gente consegue ter mais alcance. Aí deixam de ser vândalos e passam a ser manifestantes. É. Não é isso? Tipo isso. Muito bem, Bruno Marconi, que é do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2, a turma da Zona Oeste, não é mole não. Vai lá, bom dia, Bruno. Bom dia, primeiro bom dia aos ouvintes. Os ânimos lá no coletivo, eles estão muito positivos em relação ao ano, né? As manifestações do ano. A gente não pode esquecer que 2013 foi um ano de grande transformação nas consciências das pessoas. Eu acho que se foi uma grande vitória, foi a de que houve uma cultura de mobilização, né? E um dos papéis do nosso coletivo, um dos nossos objetivos é manter essa cultura de mobilização para a nossa região. Por isso a gente tem algumas lutas territorializadas, como por exemplo o Golfo para Quem, que a gente já vem tratando desde o ano passado, promovendo aí manifestações. A gente fez uma manifestação no começo de dezembro do Golfo para Quem, que teve uma boa adesão, né? E temos também outras lutas, como uma organização de uma frente de estudantes da Zona Oeste, né, dos colégios que tem lá na Zona Oeste 2, e também um coletivo chamado Coletivo Mulheres em Movimento, que é a luta pela liberdade da mulher, e que também vai estar presente no ano de 2014. Provavelmente teremos outra Marcha das Vadias. Então, a atuação lá na Zona Oeste vai estar trilhada no mínimo por esses caminhos, né? Em relação ao Golfo, pretendemos pressionar aí o Ministério Público para embargar a obra, né, que já está em estado bem avançado de devastação ambiental. E é isso, a gente está trilhando nossos caminhos. Essa questão do Ministério Público é uma questão que vem sendo arguída aí, aqui e ali, porque o Ministério Público tem tido uma postura muito positiva em alguns episódios, em determinados episódios, e em outros episódios ele tem uma postura meio, não digo dúbia, mas é hesitante, alguma coisa assim. Vocês estão percebendo isso também lá, não? Sim, nós percebemos. Eu acho que o Ministério Público está inserido em uma relação de poder. Eu acho que essa é a questão, né? Em relação a algumas causas, ele realmente apoia os movimentos sociais, e em outras ele é mais hesitante, né? A do Golfe está ocorrendo uma certa lassidão na forma de tocar as investigações e até embarrear a obra, né? Mas a gente pretende manter a pressão, e se for necessário, as ruas de novo, provavelmente as ruas de novo. Essa questão, eu queria até jogar isso para vocês todos, porque é uma questão que envolve todo o movimento, toda a manifestação popular, que o posicionamento não apenas do Ministério Público, mas o posicionamento, por exemplo, do Judiciário. Não é à toa que a OAB montou um esquema de mutirão para socorrer as pessoas detidas durante as manifestações já no meados do ano passado, e esse mutirão continua e voltará a ser acionado agora. Não apenas por causa da polícia, mas também por causa da justiça. Vocês se lembram que o Bruno Teles foi parar em Bangu 8, ficou um tempo lá em Bangu 8, e era uma coisa que, no final das contas, ele se mostrou completamente inocente das acusações que eram feitas contra ele. E assim tem sido em alguns episódios com a justiça. A justiça vem sendo questionada muito em função disso, porque, por exemplo, moradores que estão lutando contra a remoção, que é uma coisa ilegal pela Constituição, entram na justiça, e aí um juiz disse para um, não deu ganho de causa para o morador queixoso, porque disse que ele mora num terreno irregular, que ele mora num recuo, ou seja, não é a questão de onde ele mora, a questão é que a Constituição garante o direito de morar e garante a permanência dele, proíbe a remoção. Essa que é a questão. Como é que vocês veem essa inter-relação? Porque, afinal de contas, nós temos os movimentos sociais e nós temos as instâncias do Estado, entre elas, ou talvez uma das principais, é a própria justiça, né? Como é que vocês veem isso? Vamos lá, fala alguém aí. Eu particularmente acho que essa relação 2013 colocou em jogo, né? Porque eu acho que esse não nos representa, né? Essa frase que ficou tão presente, eu enxergo isso como um não a tudo aquilo que institucionalmente é constituído, né? Então é o executivo, é o judiciário, é o legislativo, tudo isso está em choque, né? Está em conflito com os interesses e os desejos coletivos e individuais das pessoas. Então acho que eu acho que, por exemplo, essa articulação que os advogados, né, fizeram, que a OAB fez e tal, foi uma ajuda, né, importantíssima em vários momentos, né, mas ela, mesmo ela, está em jogo, porque ela está dentro de um jogo, de um direito, é constituído, que não mais nos representa. Então acho que isso é um paradoxo, né? É um dilema que vivemos, né? É a crise da representatividade. Ela é muito profunda. Eu acho que a gente vai precisar, precisar se debruçar muito, e com muita humildade, acho que entender, né? Aprender muito mais, né? Acho que uma coisa que a esquerda às vezes carece, né? Ela é muito apta a ensinar, né? Eu acho que a gente está num momento onde a gente tem que se colocar numa situação onde a gente vai aprender muito com as ruas e com a população ativamente participante e desejante de ter os seus interesses atendidos, né? Esse é o Jackson Anastácio. James, você quer falar alguma coisa aí? Eu acho interessante nesse processo a capacidade que a gente tem de avanço quando a gente se olha, né? E acho que concordo plenamente com esse processo de que nós, ou a esquerda como um todo, tem muito a esse processo de dizer, tem que ser por aqui, não sei o que lá. E a gente aprendeu muito em junho, de lá pra cá principalmente, observando e ouvindo também, né? E esse processo das remoções, processo das lutas, não adianta a gente de fora desse processo dizer que tem que ser assim ou acolá. E sim fortalecer a partir do processo de ouvir, de estar ali com o companheiro. Então é a possibilidade também da gente avançar enquanto humano também na construção dessa sociedade que a gente quer, né? Com as nossas próprias mãos. O que eu observei, eu acho que a esquerda tem observado nessa crise da representatividade, é uma falta também de aberturas para uma democracia mais participativa, né? Uma das críticas que foram feitas em junho, a gente pode observar que é tudo uma concepção de cidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente. É toda uma concepção de gestão pública, que é autoritária, que não ouve as ruas. Se a gente for reparar, quais foram os ganhos efetivos de 2013 para além das consciências, para além dessas mudanças subjetivas e tudo mais, qual foi a resposta do poder público, né? Foi muito vaga, eu diria. A resposta foi muito vaga. Não foi no mesmo nível que foram as manifestações. E por isso, 2014, provavelmente, essas manifestações continuarão. Isso aí que você falou, eu acho muito interessante, porque, primeiro, as manifestações de rua começaram a partir do negócio dos 20 centavos. Inclusive, isso diz, não é pelos 20 centavos, né, mas era aumento da passagem do ônibus. Imediatamente, já havia um requerimento para a instalação de uma CPI dos ônibus na Câmara Municipal do vereador Eliomar Coelho, e esse requerimento ganhou impulso por causa das ruas, e aí tinha 4 assinaturas, de repente apareceu com 17, 18 assinaturas, e foi constituída a comissão imediatamente. Também a própria Câmara, a presidência da Câmara, a mesa diretora da Câmara, manipulou ali e botou uma CPI que seria destinada ao fracasso, e aí os vereadores de oposição apelaram à justiça e está até agora na justiça. É mais uma pendenga judicial que está aí esperando. Mas eu queria que o Cris entrasse aí, que o Cris está com outra coisa para falar aí para a gente, né, Cris? Acho que as manifestações, antes das manifestações, vivíamos sobre a ilusão de uma aliança de poder, uma hegemonia de federal, estadual e municipal. Esse começou a fragmentar com as manifestações da rua e abriram espaço para entender quais são os aliados reais e quais são os poderes alinhados realmente. Então, essa fragmentação política, tanto no nível local quanto federal, está repercutindo por causa das manifestações. E dá para perceber que o OAB é realmente aliado com as manifestantes, o poder da rua. O OAB é do lado do bem, nesse sentido. E essa fragmentação abria claramente a visão para quem vai ficar em que lado. Então, o Elimar Coelho, a coisa de CPI do ônibus, conseguiu alguns aliados para ajudar nesse processo. Mas os que ficaram atrás, os que assinaram, aí retiraram a assinatura para a CPI, tanto de CPI de ônibus quanto CPI do CBF no nível federal, dá para perceber essa ruptura de a ilusão de hegemonia política. Aí esses espaços podemos ler esses interstícios desses poderes políticos para atuar com mais agilidade, como sociedade civil, como esquerda, como movimentos sociais. Então, para mim, esse foi um grande ganho das manifestações para fragmentar esse poder, aí entrar e articular com mais sensibilidade para saber quais são os poderes reais, quais são as alianças atuando no dia a dia, na política, tanto em todos os níveis de poder. Nós vimos um episódio interessante no Maracanã, ainda na época das obras do Maracanã, com a aldeia Maracanã, quando os índios se puseram em pé de guerra lá para não sair de lá, e o governo usou de força e por decisão judicial também, e acabou removendo os índios. E a luta continuou e os índios voltaram por força também de decisão e de, dizem, um recuo do governo. Eu não acredito nesse tipo de recuo, mas isso mostra o que o Cris acabou de dizer, o divórcio nesse tripé, governo, União, Estado e município, em torno de objetivos específicos. Ali, no caso da aldeia Maracanã, como a situação começou a ganhar foro internacional, a imprensa internacional foi quem noticiou primeiro e quem deu mais ênfase a essa resistência indígena, o governo federal se distanciou, disse, não, deixa aí vocês que se entendam. E o município reconheceu, tombou o prédio da aldeia Maracanã, e o Estado não, o Estado queria, e isso mostrou a divisão que enfraqueceu e fortaleceu a resistência, enfraqueceu o Estado e fortaleceu a resistência. Eu queria que vocês falassem um pouco, se vocês percebem esse enfraquecimento também, ou esse esgarçamento político, e ainda mais, qual é a expectativa, que esse ano é um ano eleitoral, né? Bom, eu acho que, de fato, teve aí um desencaixar das peças. Eu sou menos otimista em relação a isso. Acho que ali, por exemplo, a gente tem hoje já especulações nos jornais, por exemplo, do Sérgio Cabral ser chamado para compor a chapa do Lindbergh na vaga de senador. Ou seja, não tem tanto esse rompimento, né? As coisas estão se aconchamando. E é justamente, na minha opinião, é justamente contra esse tipo de política viciada, de aconchabramento, de acordos de bastidores, é justamente isso tudo que, de alguma forma, enfurece, né, as pessoas e que colocam as nas ruas. Né? A gente pode lembrar que, assim nas jornadas de julho, a resposta do governo federal foi: vamos investir numa reforma política. Né? Ou seja, é reformar justamente aquilo que as pessoas estão dizendo: não, isso não nos representa, isso não. Nós não queremos mais isso, né? Tanto é que não teve fôlego nem sequer enquanto projeto de governo, né? Não teve fôlego, né? Agora, a Dilma, no dia 3 de janeiro, né, o governo federal anuncia, por exemplo, isso, uma medida preocupante, uma tropa de choque que vai auxiliar, né, os estados, né, que forem sediar jogos da Copa, contra as manifestações. A resposta, uma é fantasiosa e a outra é repressiva. Ou seja, a gente está num cenário que eu acho que esse é o grande temor, né? Eu acho que o quadro das eleições se avizinha por aí. Eu acho que, por um lado, tem o projeto petista, né, que vai fazer de tudo para se manter, né, ali no governo federal, né? E de alguma forma vai ter, eu acho, vai ter que ser mais sensível, de alguma forma, às demandas, às pressões que 2014 vão nos impor, mas eu acho que isso vai passar longe de uma saída que de fato dê conta de todas essas demandas, até porque essas demandas, assim, uma das coisas também que foram muito dito em 2013 é que não se tinha uma pauta, né? Você tinha numa mesma manifestação, como naquele ato poderoso de 1 milhão de pessoas, uma pessoa com cartaz "sou contra a maioridade penal" e do lado uma pessoa "sou a favor da maioridade penal". Ou seja, era um carnaval de opiniões políticas e tal. Você vê como está represada, né? Como é que essa agenda está guardada, comprimida, quando destampa, vem tudo. É. "Sou a favor, sou contra", eu nem sei. O outro com a faixa dele. Teve um cartaz que me chamou muita atenção, que é uma coisa: "estou aqui pelo direito de estar aqui". Né? Isso mesmo. É uma frase muito simbólica, né? É verdade. Fala no microfone. Na própria democracia participativa. Né? Isso, acho que tem essa vontade de participação e teve uma injeção de coragem, né? Depois a gente viu, por exemplo, um ato nada típico da realidade brasileira, que é aquele do interior de São Paulo, né? Onde Black Blocs e Anônimos salvam os Beagles lá daquela. Fábrica, a indústria de comércios, né? Royal, né? Você começa, de alguma forma, impulsiona, né, outros atos, né? O próprio Golfo para quem, né, ganha uma impulsão, né, a partir dessas. Isso aí que você está dizendo é interessante. O seguinte: o caso Amarildo, por exemplo, só ganhou a repercussão que ganhou e provocou o que provocou porque aconteceu naquele momento. E da resposta repressiva do Estado. Quer dizer, a PM batendo na rua, no asfalto, ela repercutia mal. Todo mundo começou a reclamar. A imprensa não, a imprensa se chamava de vândalos e queria que a PM batesse mais. Mas o povo reclamou. O povo estava reclamando da PM, reclamando fortemente. E aí coincide do Amarildo desaparecer na UPP, que é a unidade de polícia pacificadora. Aí desaparece com o cara, aí começa a vir o Inácio Cano, que veio com uma questão muito interessante no estudo que ele fez, que aumentaram os números de desaparecimentos desde a criação das UPPs. Na Cidade de Deus, por exemplo, que eram de 17, 18 antes das UPPs, já está em 40 e tanto, por causa, trocaram o auto de resistência pelos desaparecimentos que nem aparecem na delegacia civil, né? Nem é registrado. Desaparecimento só a família que vai, né? E o auto de resistência é a PM que tinha que registrar. Mas fala aí, Bruno. Eu quero que vocês falem, eu estou falando demais, cara. Eu acho que muito importante também dessas manifestações é que ela deu voz para muita gente que não tinha. O caso Amarildo é um exemplo disso, né? Eu lembro das últimas eleições para prefeito, e a crítica ao PP que era feita naquele momento não era na mesma intensidade que é feita agora, né? Existia uma crítica ao PP, mas a UPP estava, até também por um esforço do governo estadual de fazer uma política de propaganda intensiva da UPP, a população era tão marginalizada e oprimida quanto é hoje, quanto é no período do Amarildo. Só que com as manifestações, essa população teve voz, né? Essa população, a Rocinha foi à rua, a Rocinha atravessou o túnel, né? A favela marcas, desceu, né? A favela desceu, de maneira geral. Exatamente. Santa Marta desceu, a Rocinha atravessou o túnel, isso aí, todo mundo desceu. Né, o movimento Fala Favela veio aqui e disse isso mesmo. Quer dizer, diz assim, o gigante acordou, a favela nunca dormiu. Exatamente. E a gente pode observar que esse processo desse governo que não nos representa, ele talvez é contra as constituições das favelas, os poderes o poder popular e constituído nas zonas de periferia. E isso pode ser observado, por exemplo, no próprio projeto do entorno do Maracanã, quando, na semana passada, se não me engano, a favela Metrô Mangueira foi totalmente removida para a construção de um estacionamento. Né? Pessoas perderam sua casa para um estacionamento. Né? Então, a população das favelas e das comunidades em geral, elas estão... E teve resistência. Né? E teve resistência. Elas resistiram. Né? E apareceu na mídia. Eles ganharam voz. Eu acho que isso foi uma grande importância. Um avanço, é verdade. Uma coisa que me chama a atenção nisso aí, falaram ainda há pouco dessa força especial de segurança para as cidades onde vai acontecer o jogo da Copa do Mundo. Eu não vejo nada demais, na verdade. Eu acho que qualquer mega evento desses é preciso montar um esquema especial. Aliás, uma visita do Obama ao Brasil mobilizou mais do que isso, sem a gente saber. Né? O que está acontecendo agora é que isso está sendo publicado, está sendo dito, está sendo alardeado, porque há um trabalho preventivo, um aviso. Olha, nós vamos botar 12 mil homens aí na rua, hein? Vocês vejam logo o que vocês vão fazer. E no caso da visita do presidente dos Estados Unidos, não. Era o contrário, vou ficar na moita, quietinho todo mundo, que é para não ficar alertando, não chamar atenção. Mas eu não vejo nada demais. O problema que eu vejo é como é que eles vão agir nisso aí. E isso aí me lembra a Polícia Militar do Rio de Janeiro, alguém da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dizendo que nós não estamos preparados para enfrentar 300 mil pessoas, quando foi uma manifestação grande. Como se a Polícia Militar tivesse, em algum momento, que enfrentar 300 mil pessoas e não garantir a segurança pública daquela manifestação. Como é que você vê isso, Cris? Eu vejo esse tropa de choque de 10 mil homens como uma guerra contra a insurgência. Então, está tomando a população das cidades da Copa como inimigo principal. Então, esse é totalmente equivocado. Então, deveria estar lá, bom, garantir o sucesso do evento e tal, etc., contra furtos, mas para proteger as pessoas que estão indo para o evento. E para proteger também as pessoas que são contra o evento. Então, essa posição de militarizar com dinheiro público, com armas letais, com técnicas e táticas de guerra, de contra-insurgência, tomada dos subúrbios de Paris, dos lugares mais pobres de Europa, para reprimir e para ressuscitar as leis da ditadura, de mandar gente para Bangu sem processos, tem juizados dentro do Maracanã para ser julgados, processados e mandá-los embora sem ver mais a luz do dia. Rito sumário, né? Isso é uma violação de direitos humanos previsto. Então, esse processo, com todo o apoio dos patrocinadores da Copa, Coca-Cola, McDonald's, Budweiser, Ambev, todos os interesses que estão atrás do evento, estão dando apoio total nessa repressão. Nas minhas conversas com a FIFA, eles dizeram que eles estão preparados para botar 15 mil soldados no entorno de Maracanã para o final, ou todos os jogos. Então, essa ideia de enfraquecimento do projeto geral, as aberturas que foram fissuradas pelas manifestações, a resposta, como o Jackson falou, não é a resposta positiva, é a resposta negativa. Então, como é que vamos garantir isso agora? Então, uma maneira de fazer isso é 10 mil homens armados, drone, taser, as táticas mais horríveis da Israel, dos Estados Unidos, da França, etc., sendo aplicadas de maneira arbitrária na cidadão comum. Então, mais uma maneira de desapropriar as cidades para a realização da Copa. E com força total, não tem como apoiar esse projeto, porque realmente é muito dinheiro público e essas armas extras vão para onde depois? Vão ficar, vão militarizar as cidades ainda mais, vai fragmentar a sociedade ainda mais, vai criminalizar as manifestantes, os pobres, a galera de contra, entre aspas, vai criminalizar todos nós. E reprimir com uma arma letal. Então, esse eu vejo problemático. Um detalhe interessante é que a última interferência estrangeira que esteve aqui no Rio de Janeiro para orientar e adestrar a polícia militar foi da polícia francesa, que você lembrou agora aí, que agiu com grande brutalidade e reprimiu violentamente aquelas manifestações nos subúrbios de Paris, né? Como nós vimos ali, a maioria argelina, né? Descendentes de argelinos, essas coisas. O pessoal está reclamando, o telefone aqui do estúdio não para de tocar, o pessoal reclamando que o movimento Levante Popular da Juventude não está falando. Eu queria provocar, então, o James Pechincha, para não pechinchar na voz e falar aí à vontade. Jamais, que isso. Então, acho que dentro desse processo dessa polícia cada vez mais militarizada e que está muito demarcado quem é para essa polícia e para esse Estado inimigo, né? Infelizmente, somos nós, moradores dessa cidade, desse país, coloca a gente cada vez mais em choque com esse processo político. Quem são esses nossos representantes e para quem de fato eles estão representando ali, sabe? Se é pra gente ou para outros sujeitos, né? No caso da Copa, isso está muito bem demarcado. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar com a proposta lá da reforma política com a presidenta, mas a gente, no próprio Levante e tantos outros movimentos, né? A gente está apostando muito para esse ano na construção de um plebiscito popular pela reforma política. Sim. E aí é um processo que vai na construção diariamente, nas comunidades, tem que ser construção de iniciativa comitês popular, populares, né? Iniciativa de fato da gente conseguir entrar e dialogar, para a gente mostrar também o poder que a gente tem também de pautar uma reforma política possível. E que de fato dê resposta para o que fez com que a gente também fosse para a rua, né? A gente foi pela questão econômica, mas a gente também foi com outros anseios, que é o de poder ter voz nesse Estado. E não vós só, tipo, sim senhor, não senhor. Legal que esse ano é um ano de eleição e nós estamos falando dessa reforma política. A reforma política não é uma coisa recente, não é uma discussão recente. Isso é antigo, igual a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma previdenciária. Já estava naquele tempo, lá já vinha essa discussão. Agora, esse ano, como é um ano de eleição, e esse ano, como é um ano de Copa do Mundo, e de grandes manifestações de rua, vocês não acham que esse é o momento para nós fazermos o primeiro filtro, nossa reforma política pessoal, cada um escolhendo melhor os candidatos e votando em pessoas que a gente sabe que não estão comprometidas com esse sistema, com essa turma que não nos representa, que está lá em cima? Eu queria que o Bruno falasse um pouco antes disso aí, porque ele já está me cutucando aqui embaixo. Fala, Bruno. Não, sobre a questão da reforma política, eu acho que para isso ocorrer, uma das questões básicas seria o financiamento público de campanha, né? Não tem como uma democracia efetivamente acontecer se existem empresas e grandes empresas investindo toneladas de dinheiro e que pedem depois do candidato escolhido a contrapartida. Ninguém financia nada, né? Se não vai ter um troco depois, né? Porque, na verdade, os caras não estão sendo eleitos pela população, estão sendo eleitos pelas empresas. Exatamente. Então tem todo um sistema aí corrompido desde a sua formulação, no qual leva a certos poderes a serem constituídos e terem poderes totais, inclusive contra a própria população que o elegeu. Né? E um grande problema em relação a isso uma grande luta que surgiu em 2013, que ressurgiu em 2013, principalmente depois do caso Amarildo, é a própria desmilitarização do Estado, né? Alguns chegam a falar, falam de desmilitarização da polícia, outros falam de desmilitarização do Estado, e alguns chegam a falar de desmilitarização da vida, né? A gente vive numa sociedade extremamente militarizada. A gente vive numa sociedade na qual o conflito bélico é o mais fácil a ser feito, né? Quando o respeito à vida, quando o respeito aos direitos humanos em geral, não acontece, né? Então, essa forma de usar a força nacional contra a população, a pior resposta possível, é militarizar mais, né? Que são as próprias bases do Estado como ele é constituído aqui e, se duvidar, no Ocidente. né? Porque a gente citou aqui exemplos da França, a gente cita exemplos dos Estados Unidos, as repressões que ocorrem também. Enfim, a militarização, ela ocorre e eu acho que o Brasil está no foco disso, que pode dar uma solução para isso. E a desmilitarização, ela não resolve o problema como um todo, né? Mas ela é um primeiro passo. Eu acho que é uma das pautas importantes para 2014. Mas um dos problemas dos eventos é que vai totalmente contra a ODS. Então, enquanto vamos gastar 1,8 bi em segurança, entre aspas, segurando o que, para quem e como? Essas são as perguntas chaves. E com que dinheiro? Então, 1,8 bi em segurança pública para a Copa do Mundo. Vai ser mais 2 bi para a Olimpíada. E 2 bi em militarização no estado, na cidade do Rio de Janeiro, e na zona sul, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, esses eventos estão totalmente contra a desmilitarização. E uma anedota, quando eu mudei para o Rio de Janeiro em 2009, na Praia do Flamengo tinham 11 placares que demonstravam os direitos humanos. Aí eles foram desaparecendo aos poucos e agora não tem mais placar advertindo os direitos humanos da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquilo era o aniversário da Declaração Universal, né? Acho que uma coisa dessa. 50 anos, 60 anos, mas da Declaração. Eu achava tão assim. Legal uma cidade claro. Pública e ter placas na praia, na beira da praia, dizendo que os direitos universais são essas. Agora só você vê lá PM armado e não tem mais placa. Então esse é o teor dos eventos, é isso: eliminar os direitos humanos e militarizar a cidade para garantir que esses eventos se realizem de maneira mais segura, mais uma vez, entre aspas. Eu vou pegar o gancho do Bruno. Acho que eu, por exemplo, sou muito favorável, acho que é um dos eixos importantes de ser atacado em qualquer reforma política, a ideia do financiamento público de campanha, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a noção de que é um debate para se fazer com a sociedade muito difícil, porque o que a sociedade, o senso comum entende de política e de político é de que ele já está enchendo, né, o seu bolso de dinheiro. E aí eu vou falar, então meus impostos vão ser girados para financiar campanhas desses políticos? Isso não é um debate fácil. Mas é um debate necessário. A gente vai ter que se preparar muito para isso, né, para ir de grão em grão alimentando essa história. Eu estou reforçando isso para reforçar a ideia que eu acho que para mim é muito, me faz pensar muito, que é a ideia de que essa representatividade é mais profunda do que a gente acho que a gente pode pensar hoje, com os elementos dados para a gente hoje. Eu acho que, porque a gente busca essa saída, a saída de uma reforma é uma saída por dentro da institucionalidade. Eu não estou dizendo aqui que, então, vamos tomar o poder, uma revolução bolchevique. Não é disso que eu estou falando. Né? Embora eu não descarte nem seja contrário a uma ideia desse tipo, né? Mas é que a gente vai precisar de muito mais criatividade, de muito mais esforço de teorização, de experimentação e tal, para buscar saídas dessa grande pauta contingenciada que a gente tem no Brasil. Né? Acho que exemplos como, por exemplo, não é, a gente falou aqui do Amarildo, mas, por exemplo, no meio daquelas manifestações, para a gente falar das impacto da militarização, também teve ação policial na Maré, pós um dos atos descentralizados na Vila da Penha, que aí teve um problema de assalto, que aí os assaltantes teriam corrido para dentro da Maré, e o fato é que foram 11 pessoas executadas naquela noite, né? Então, isso também é um elemento que, por exemplo, mas como não era o PP, por exemplo, e aí tinha um teórico crime, né, um dito crime envolvido, aquilo fica meio que esquecido. Só que é tolerado, né? A sociedade aceita. Aceita. Né? Como a sociedade aceita e aplaude a ação violenta da polícia. Né? Normalmente, no dia a dia. Eu vi um cara roubou em Copacabana, bateu no pescoço da mulher lá e levou o cordão dela e saiu correndo do pinote pela rua. E a mulher começou, o pessoal começou a correr atrás e gritar: pega, pega a mulher, gritava: mata, mata! com ódio, entendeu? Eu fiquei assustado com aquilo, saí de perto, rapaz. Eu fiquei, cara, que isso? Se essa mulher olha pra mim e grita mata, eu vou correr risco de vida aqui. É, mas acho que a grande mídia, né, ela tem um papel fundamental nessa criação dessa consciência, né? Eu fiquei reparando esses dias, né, esse massacre que aconteceu agora em Campinas, né, 12 mortos e tal. Aí ontem eu estava vendo os noticiários todos diziam o seguinte, né, dos 12 mortos, 6 tinham passagem pela polícia, ou seja... os outros 6 não tinham, né? Mas os 6 é uma espécie de política de redução de danos, né? Justifica, mataram, né? Inocente, mas aí tinham 6 lá envolvidos, então valeu a pena, ficou no 0-0. Esse é o princípio do auto de resistência, né? É. De você botar o flagrante forjado do lado do corpo e dizer que o cara era traficante. Então acho que o papel que a grande imprensa cumpre na criação de consciências como dessa senhora, né? Que grita, mata, né? É fenomenal, né? E é um papel que a gente, e uma situação onde nos obriga a ter muita criatividade, muita capacidade de ter jogo de cintura para trabalhar isso. Eu acho que isso, por exemplo, remete à ideia da ideia do financiamento público de campanha. É um debate tão difícil de ser feito quanto democratização dos meios. Você não consegue fazer uma reforma política se você ficar esperando que o Congresso vá fazer. Uhum. Ele não vai fazer porque ele é eleito nesses termos, ele não vai mudar aquilo ali que está uma tranquilidade para ele. Agora, o Bruno falou um negócio que eu gostaria de jogar na mesa aqui para nós encerrarmos a discussão, que é, nós estamos começando um ano que é um ano muito especial. Se fosse o horóscopo chinês, nós fôssemos aqui, é o ano da esperança, aquele bichinho, né? É o ano da esperança, porque nós temos pela primeira vez a população na rua, nós temos o Rio de Janeiro, o Brasil como um palco de evento internacional, de bilhões de pessoas acompanhando, que é a Copa do Mundo, nós temos uma eleição presidencial e de governos estaduais e deputados estaduais e federais e até um terço do Senado, tudo isso enseja, cria um cenário em que você tem tudo para você provocar uma mudança original, que é como o Bruno diz, quem sabe a gente não aponta uma saída, já que nós somos tão criativos, né, para tantas coisas, os brasileiros são tão criativos, não é não, Cris? Você que veio parar no Brasil, vindo lá do Texas, a gente é tão criativo para tanta coisa, por que a gente não pode ser criativo para o bem, para fazer isso também? Como é que você... Eu gostaria que essa reflexão encerrasse a nossa conversa com a participação de cada um intervindo aí, começando pelo Cris mesmo. Bom, a criatividade faz parte da cultura brasileira, particularmente carioca. Música, manifestação, dança, grafite, arte da rua, manifestações. Então, mas levar a criatividade para uma institucionalidade é a parte que falta. Aí tem que ter uma consistência de ação, uma dedicação criativa. É o momento de criar, é um momento mágico, mas aí tem um momento de trabalhar pra caramba, aí tem que botar gente na rua sempre, e no Comitê Popular fazemos isso toda semana tem reunião, outra semana tem reunião de GT, e esse é o trabalho de formiga que tem que ser feito por todos nós. Isso é uma outra coisa também que o brasileiro não gosta muito, né? Organização método, organização, disciplina. Base, né? Disciplina, acompanhamento, cobrança e briga também. Briga interpessoal. Briga para chegar a um consenso comum. E no comitê demoramos muito para chegar aos consensos. Porque democracia não é a maneira de construir uma sociedade. Porque tem quem 50 mais 1 leva. Então essa coisa de ter plebiscito para vão ter a Copa ou não, também os 49% vai ficar fora, sem voz. Então construir uma sociedade através do consenso é muito demorado. E acho que estamos começando esse processo de construir uma sociedade de direito para a primeira vez no Brasil. E isso vai demorar gerações. Então temos que ter as paciência, e porque temos que reverter muita coisa. Desmilitarização não vai acontecer um dia para o outro. Botar político honesto, que tem a mentalidade de abrir espaço para a gente reclamar, participar, gerar uma sociedade criativa, coletiva, vai demorar. E tem que ter paciência para isso. Mas não só paciência, esperar a coisa, a frase que mais ódio, que tem mais ódio no Brasil, vão torcer. Vão torcer que dê certo. É. Essa é igual assim, dizer nada. Você deu a vela. Vão torcer para como der certo. Legal. É uma estupidez puro, porque você não vai torcendo, não resulta em nada. Então, não é torcer, tudo bem. Pode achar, mas tem que trabalhar, tem que ter criatividade, tem que ter comprometimento com seus companheiros de luta. Legal. E essa semana, atrás de semana, fazemos esse comitê popular e convido todos os ouvintes para aderir à nossa página de web, está no Facebook, é Comitê Popular. Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas. Rio, Copa e Olimpíadas. Isso. É legal. Jackson, você, para a sua intervenção final. Eu gostei dessa um ano de esperança, né? Uma vez eu vi um programinha desse Discovery que trata assim, a esperança, né? Aquele bichinho e tal, é um dos bichos mais agressivos do planeta, né? É verdade. Mesmo acuado, ele. Ele agride, Ele é agressivo. Acho que essa esperança de 2014 é a esperança que acho que. É essa esperança que a gente precisa. Essa esperança aguerrida, que mesmo acuado. Tem que ser dessa aí. Não vai se dobrar, não vai botar uma dobradiça nas costas, né? Eu acho que a gente já começou assim, já começamos bem em 2000, né? Estamos aí ainda dia 17 hoje, já tivemos no Rio manifestação da favela do metrô com muita repercussão na mídia alternativa, claro, né? Já tivemos ato ontem, já vamos ter uma agenda de final de semana dos rolezinhos do shopping. Aliás, o rolezinho é um elemento novíssimo nesse cenário, né? Que o pessoal vai estar digerindo isso aí e já vai estar movimento de rua outra vez contra a passagem de ônibus, vai ser legal, vai ser muito rico. James Pechincha. É isso aí. Eu acho que a gente pode começar falando uma frase do Carlos Marighella, né? A ação faz organização. E eu acho que o que está dado para esse ano para a gente é de construir mais musculatura social, né? Se a gente acha que tem muito trabalho, então vamos trabalhar. Então vamos ver se a gente consegue se organizar cada vez mais aí, principalmente nos territórios, né? Essa organização de base mesmo, cotidiana. E as manifestações do ano passado só deixaram para a gente mais evidente que a gente ainda precisa avançar em reformas estruturais ainda. São coisas que estão dadas, que é a democratização dos meios de comunicação, reforma política, que a gente aí tem muito a avançar ainda para poder consolidar de fato uma proposta que de fato dê resposta para a nossa sociedade, né? A desmilitarização da polícia, a reforma agrária, a reforma urbana, tipo, a gente está falando sobre manifestação de junho, um dos grandes elementos do problema do transporte urbano é da forma como a cidade foi planejada, foi construída, e muitas vezes construída pela gente mesmo, no cotidiano ali, tipo, não é por um arquiteto, não é uma rua, então é esse processo aí, a ação faz organização, vamos à luta, né? Legal, Bruno Marconi. Eu acho que a luta política tem dois fatores. A luta política, em primeiro lugar, é uma arte, né? Assim como o amor é uma arte, eu acho também. Ela é um processo de aprendizado, né? É um processo de aprendizado e técnica. E, em segundo lugar, a luta política é pedagógica. Então, as pessoas que têm esse esforço de teorizar, como o Jackson pontuou, um esforço de pensar criativamente a política, eles também têm que ter um esforço de comunicação e de passar isso para a população, né? Então, atos político-culturais, como a música, como o teatro de rua, isso tudo tem que ser incentivado, né? Isso tudo tem que ser feito, a manifestação tem que ser atrativa culturalmente para a população como um todo, né? Então, acho que isso deve ser um norte. E convido aos ouvintes a curtirem a página do coletivo Resistência Popular Zona Oeste 2, no Facebook, e é também a página do Golfe para Quem. É Golfe para Quem. Eu levei um tempo para achar, porque eu botava Golfe para Quem. Aí não era, é para quem. Isso. Bom, gente, chegamos ao fim aqui de mais um Tema Livre. Eu quero agradecer a presença do Jackson Anastácio, do Chris Gaffney, do James Pechincha e do Bruno Marconi. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado a você que está ligado aí, acompanhando o programa. Um bom fim de semana, uma ótima sexta-feira. Segunda-feira, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo.